Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, algum krautrock, também música exótica e muito mais, todas as semanas na clareira da floresta. E esta semana os druidas da floresta decidiram explorar o som da flauta e por isso mesmo durante todo o programa desta semana vamos receber aqui temas do rock psicadélico e também do rock progressivo em que o denominador comum é precisamente a flauta. E começamos com Donovan, There Is a Mountain, um tema que surge no registro Mellow Yellow de 1967, um álbum que surge no Verão do Amor e um dos mais reconhecíveis deste trovador britânico, que precisamente passou de canções mais folk para canções folk com tempero psicadélico e tornou-se de facto num dos nomes de referência do Verão do Amor de 1967 e com muitas flautas aqui pelo meio na faixa There Is a Mountain. Alguns nomes menos conhecidos durante o programa desta semana, outros mais conhecidos e precisamente conhecidos pelo som da flauta, como é o caso da banda que segue, o Jethro Tull, banda que já passou inúmeras vezes pela Floresta Encantada. Aliás, este registro também já passou pela floresta, o álbum Aqualung de 1970, um álbum que foi gravado na mesma altura e nos mesmos estúdios em que os Led Zeppelin estavam também a gravar o quarto álbum da carreira, o quarto disco sem título. Os Led Zeppelin estavam num estúdio, aliás num estúdio até mais pequeno, e os Jethro Tull estavam num outro estúdio a trabalhar em Aqualung, um álbum conceptual sobre a religião, sobre a existência ou não de Deus e também com experiências pessoais do líder do Jethro Tull, Ian Anderson, também o autor dos sons da flauta que vamos poder ouvir nesta faixa. Chama-se My God, é um dos temas do registro Aqualung de Jethro Tull, editado em 1971 e a rodar agora na Floresta Encantada, num programa todo ele dominado pelo som da flauta. people, what have you done? Locked him in his golden cage. Golden cage. Made him bend to your religion. Him resurrected from the grave. From the grave. He is the God of nothing. If that's all that you can see. You are the God of everything. He's inside you and me. Upon him gently and don't call on him to save. Crucifix. He's got him fixed. Confuses me as to who and where and why. As to how he gets his kicks. confessing to the endless sin, the endless whining sounds. You'll be praying till next Thursday to all the gods that you can count. Thank you. loved him worse than that. For he's ground him between two stones. Floresta Encantada, numa semana dedicada aos sons da flauta. Estamos com os sons de Traffic, a banda de Steve Winwood. Já falámos deles, por exemplo, na semana passada, quando fizemos referência aos Blind Faith, a banda onde integrava Steve Winwood, um verdadeiro supergrupo que contava também com Eric Clapton e Ginger Baker, ambos dos Cream. Em 1970, após a sua incursão pelos Blind Faith, Steve Winwood revitalizou os Traffic, e o primeiro disco que lançou então foi John Barleycorn Must Die, onde se encontra precisamente esta faixa, o tema título John Barleycorn Must Die. É uma música tradicional, mas aqui com os arranjos a cargo de Steve Winwood e claro com o som inconfundível da flauta também aqui pelo meio. Para trás ficaram o Jethro Tull, banda reconhecível imediatamente pelo som da flauta de Ian Anderson. Viajámos até 1971 ao registro Aqualung, um dos mais famosos de Jethro Tull, e escutámos o tema My God. Vamos continuar com mais flautas, agora com um grupo um pouco mais underground, chamam-se The Blues Project, uma banda que tem o seu início em 1964 numa coletânea da editora Elektra. Era lá que estava um jovem guitarrista, Danny Kalb, nessa coletânea chamada The Blues Project. Danny Kalb, entretanto, conheceu outros músicos e tudo evoluiu para The Blues Project, juntamente com outros músicos então, também a contribuição de Al Kooper, músico que tinha, por exemplo, trabalhado no tema Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Os primeiros discos são Live at the Café O Go Go, em 1966, e também nesse ano sai o registro Projections, o primeiro álbum de estúdio dos Blues Project, e é aqui que está precisamente uma faixa assinada por Al Kooper e que tem o som da flauta. Tem como título Flute Thing, e surge aqui num disco que viaja por inúmeros géneros, desde o blues, o jazz, a folk, a soul e também alguma psicadelia. E esta música tem um pouco disso, tem um bocadinho de jazz e também tem um bocadinho de som mais psicadélico, o tema Flute Thing de Al Kooper, e que se tornou também numa peça fundamental nos concertos dos Blues Project, uma banda que não durou muito tempo. A primeira encarnação durou entre 1965 e 1966. Reuniu-se depois em 1970 até 1973 e desde então tem surgido aqui e ali em alguns concertos. The Blues Project, banda de Nova York, formada em Greenwich Village em 1965, no segundo disco Projections, e aqui com a faixa Flute Thing, um tema com a flauta a tomar também o papel central num programa onde precisamente os druidas estão rodeados de flautas e com muito psicadelismo e prog rock aqui pelo meio. It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Primeiro na Floresta Encantada, os The Blues Project, banda de Nova York, que em 1966 lançou o álbum Projections, de onde retirámos a faixa Flute Thing, que colámos entretanto com Van Morrison, com o tema Moon Dance, a faixa retirada do registro com o mesmo nome, lançado em 1970, o terceiro disco do irlandês Van Morrison. Aqui dois momentos mais próximos de referência referências da soul e do jazz, e precisamente neste registro de Van Morrison, ele a viver em Nova York aventurou-se muito mais por estes sons do jazz e da soul. E um tema, claro, onde a flauta e outros instrumentos de sopro também marcam a diferença. O tema Moon Dance, que também tem a particularidade de ser uma das músicas que Van Morrison mais tocou ao vivo. Vamos mudar a agulha agora para uma proposta mais psicadélica. Vêm da Holanda, formaram-se em 1961, chamam-se Golden Earring, tiveram muito sucesso com a faixa Radar Love, editada em 1973, chegou a número dos Países Baixos, conseguiu também entrar no top 10 do Reino Unido e ainda ali na posição 13 nas tabelas de vendas dos Estados Unidos, o que revela muito também deste sucesso comercial dos Golden Earring. Uma banda com muitos discos editados desde a sua formação, também com muitos elementos a entrar e a sair. Na Floresta Encantada desta semana viajamos até 1970, antes desse tal sucesso comercial que levou os Golden Earring ao top de vendas do Reino Unido e dos Estados Unidos, mas viajamos então até 1970, até o álbum homónimo do grupo holandês Golden Earring, ouvir precisamente uma música marcada pelo som da flauta, já que a flauta é o tema central da Floresta Encantada desta semana. Vamos ouvir o tema Big Tree Blue Sea, são os holandeses Golden Earring no disco homónimo lançado em 1970. Even when light your room. Don't you know the clown has feelings? Talking revolution, secret meetings are free. We'll be right back. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos em 1970 na companhia dos holandeses Golden Earring e a faixa Big Tree Blue Sea. E, entretanto, uma pequena batota, cruzámos os Golden Earring com os Deep Purple, no terceiro disco homónimo, mas muitas vezes referido como Deep Purple 3, editado em junho de 1969. E é lá que está esta música que acabamos de escutar, a faixa April. Tem de facto aqui algumas flautas pelo meio, porque este tema April insere-se na vontade do teclista dos Deep Purple, John Lord, em colocar também em disco muitas referências da música clássica, música erudita. Ele vinha precisamente desse ramo musical e sempre quis cruzar um rock mais intenso, mais pesado, com as suas referências de música clássica. Consegue fazê-lo aqui com uma longa secção instrumental e usando inúmeros instrumentos mais eruditos, incluindo, claro, também o som da flauta, e é um dos grandes momentos de início de carreira de Deep Purple, o tema April, que surge então no terceiro registro da banda britânica de 1969 e foi o último a contar com o vocalista Rod Evans, que infelizmente não conseguia acompanhar o som mais pesado dos Deep Purple, e por isso mesmo a banda logo a seguir foi buscar o vocalista Ian Gillan, que com o seu falsete de facto levou os Deep Purple a uma nova dimensão. Estamos mesmo na reta final da Floresta Encantada desta semana, num programa todo ele dominado pelo som da flauta. Todas as músicas que passámos durante esta última hora, todas elas têm algum som da flauta, ou são mesmo peça central das canções que escutámos, e um desses momentos é aquele também que se segue agora, pertence aos Black Sabbath, e surge no registro Master of Reality de 1971, um disco considerado ainda hoje como álbum fundador do heavy metal, do doom metal, do stoner rock e até do sludge. Teve um enorme sucesso comercial, apesar de ser muito mal recebido por toda a crítica. Em retrospectiva, claro, é neste momento um álbum essencial. E lá pelo meio, um tema mais calmo, mais suave, e onde o som da flauta faz de facto toda a diferença. Chama-se Solitude, pertence então aos Black Sabbath e surge no disco de 1971, Master of Reality, e parece-me uma faixa perfeita para fechar o programa desta semana, para sermos embalados por mais um som de flauta aqui numa baladona de Black Sabbath. Solitude, para ouvir agora a fechar a Floresta Encantada. Thank you.